SM, come to the 77, please confirm next altitude. Here's the contact of 310 119.8, come to the 77. Salvador, boa noite, voo 9099. noite. Boa noite, senhor. 9, 7. Código 971, decolando as plantas, boa noite. Bem, é zero, daí eu... Ótimo, 971. Controle Salvador, é o 35219 no perfil da Arbo, Elefa. Já na Arbo, 35219. 2, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo. 2043 decolado. Meia zero de um, 2043.